entrando mais na sua intimidade na família. Nome da mulher? Yara. Dos filhos? Ricardo, mais velho, Cristina. Cristina, sim, o pessoal conhece, ela está na televisão. O que faz o Ricardo? O Ricardo é advogado. Neste momento, está muito longe daqui. Ele me ligou essa semana, ele estava em Viena, ele está viajando com um amigo dele, fazendo uma viagem pela Europa. Ele estava saindo de Viena para Budapeste. Acho que hoje ele deve estar entre Budapeste e Istambul, na Turquia. Ele está fazendo uma viagem maravilhosa, que eu não gostaria de fazer, porque está muito frio lá. Ele me disse que estava 20 graus abaixo de zero em Praga, na Tchecoslováquia. De maneira que do frio eu fujo. Eu sou muito friorento. Qual foi a sua sensação quando você viu pela primeira vez, profissionalmente falando, a Cristina Ranzolin trabalhando na televisão, na RBS TV? Olha, eu fiquei muito feliz, porque os filhos são o prolongamento nosso. Érico Veríssimo, no seu livrinho, o Tibiquera, quando ele criou o personagem daquele índiozinho chegando para o cacique, para o velho pajé, e dizendo assim, qual é o segredo da vida? Como é que a gente pode ficar vivo e não morrer? E o velho pajé disse, olha, o segredo é o seguinte, o filho sucede o pai, assim como o filho do filho sucede o seu outro pai, enfim, uma geração se prolonga através da outra. Os meus filhos são um prolongamento, não só meu, mas da minha mulher, são nossos prolongamentos. E quando eu percebo isso, eu fico ainda mais contente, mais realizado. Quantos anos você tem? 54 anos, muito bem vividos, graças a Deus. Qual foi a melhor fase da sua vida? Até os 20, até os 30, até os 40, os 50? Pois olha, eu imaginei o seguinte, olha, depois dos 20, que foi uma fase maravilhosa para mim, eu comecei a descobrir o mundo, saí de Laje, cheguei a Porto Alegre, fiz o vestibular, entrei na faculdade de Direito. Enfim, nos anos 20 eu casei, fui pai, né? Casei com 26 anos, nasceu Ricardo, nasceu Cristina, quer dizer, começamos a formar a família com a Yara. Eu comecei a crescer profissionalmente, achei que seria difícil eu ter uma fase tão bonita como os meus 20 anos. Os 30 foram melhores. Eu digo, bom, agora vou entrar nos 40, certo? Talvez a coisa já não siga tão, não tenha tanta graça. Foram melhores do que os 20, melhores que os 30. E aí essa experiência dos 50, o dia que eu fiz 50 anos, eu fiz assim uma reminiscência da minha vida. Bom, agora vai ser diferente mesmo. Agora eu vou encontrar, quem sabe, alguma dificuldade maior, que nada. Depois que você tem a experiência, tudo fica muito mais fácil. Eu não sei dizer qual foi o melhor tempo da minha vida. A minha vida eu curto todos os dias, a cada momento. E eu espero que esta alegria, esta vontade de viver que eu tenho, me acompanhe até o último dos meus dias.